hoje convosco Zé Tony e João Luís e Down Convention! Boa noite, senhores e senhores. Boa noite. Nós vimos hoje falar-vos de um tema que nos ocorreu aqui há uns tempos, que é qualquer coisa dita em francês, só a maricada. E para isso trouxemos aqui o Jean-Louis. Jean-Louis! Je suis arrivé! Estão a ver o que eu digo? Jean-Louis, diz mais qualquer coisa. J'adore regarder à la télé. Ah pá, é impressionante. Mas caramba, Jean-Louis, diz qualquer coisa zangado ao público. Merde, fils de pute! Estão a ver, não há nada que não saia maricado. Mas também, de que é que nós estamos à espera de um povo que tem como super-herói o Asterix? Herói esse pequenino, loiro, com um capacete, com asinhas, que anda sempre acompanhado de um indivíduo seminu, com trancinhas, e não para mais, tem um minicão. O que é isto? Se bem que isto dos super-heróis, cá para mim é tudo uma tramoia para encobrir a homossexualidade. Quer dizer, aquelas licras, as cores berrantes, eu até parece que já estou a ouvir uma conversa em casa do Homem-Aranha. Oh Peter, viste os meus calões azuis? Mas porquê estás sem vestido? Eu posso explicar. Isto não é o que parece. Eu sou um super-herói. E é isto. Mas para mim, este gajo nem é o pior. Para mim, pior é aquele super-homem. Quer dizer, aquela calcinha de licra, a cuequinha por fora das calças, aquele lenço amarelo e vermelho, aquela capinha, a botinha de verniz e aquela caracoleta na frente da testa. O que é aquilo? E o Batman? Digam-me, alguma vez alguém viu o Batman sem o Robin? Dupla, aquilo parece meio um casal. Deixando agora isto das mariquices e dos heróis, já soubeste a última do Castelo Branco? Não, o que é que ele fez agora? Acho que quer fazer um peeling ao campo. Oh, não vai nada fazer um peeling ao campo, meu Deus. Epá, não vai, mas queria. Ah, agora... Se calhar vamos acabar por aqui. Acabamos por aqui, sim. Obrigado e boa noite. Tchauzinho. Bonsoir! Está calado, Jean-Louis? Oh, mas pourquoi? J'adore le frérelé. J'adore me promener sur la plage. Citroën, croissant, pipette pasteur.